Tudo parece estar fora do lugar. Quem nasceu para ser amado é rejeitado. Em uma lata de lixo é abandonado. Aquela que foi criada para dar a luz e ser mãe e ser o exemplo do amor de Jesus não tem levado a missão verdadeira. Ah, mas vai pagar o preço. A liberdade tão ofuscada foi perdida, mas Deus vai sarar essa terra. A prisão marca o homem. Uns estão presos pelo corpo e perdem a vida no meio da guerra. A verdadeira liberdade está sendo deixada de lado por nada. A liberdade que deveria prevalecer era de amarmos uns aos outros como nós mesmos. Mas o homem já se encontra escravo do próprio desejo e mata o próximo por um tênis. A liberdade que foi perdida, que ainda não tem encontrado o homem que não tem Jesus e continua em uma busca eterna. Ah, a essência da liberdade do próprio Deus, em meio a tanta confusão, está viva dentro de nós. Há um sopro do Santo Espírito que se transforma e se envolve pelas ondas sonoras e um só grito, o que nos faz sonhar e acreditar em Deus, que vai trazer a verdadeira liberdade. E um ALB nos vai trazer um grito de liberdade, aquele que nos faz prevalecer livre pelo sonho do Senhor e pela certeza daquele que um dia nos formou e nos fez homens livres, que nos fez marca do Todo-Poderoso, que nos fez acreditar que um dia Ele vai voltar e nos levar em eterna liberdade. Acreditar nisso faz com que um ALB permaneça sempre firme em uma verdadeira liberdade. A ALB e o seu grito de liberdade. Jesus, o meu grito de liberdade. Jesus, o meu grito de liberdade. Jesus, o meu grito de liberdade. Jesus, o nosso grito de liberdade.